preparado para o fim. O mal está todo tempo arquitetando o pior, e muitos na igreja estão dormindo. A palavra do Senhor está a se cumprir. Se prepare, ó igreja, Jesus Cristo vem aí. Ele virá quando menos esperar, pois só Ele sabe o dia em que voltará. Vou aproveitar o meu tempo aqui pra adorar a Jesus, pra isso que eu nasci. Buscar em todo tempo a santificação, pra conquistar minha coroa, o meu galardão. Quando no céu de glória eu chegar, face a face com o Rei vou encontrar. Numa só voz a Ele eu vou declarar: Santo, Santo é o Senhor. Em breve eu estarei nas portas do meu Rei, e junto com o Mestre também eu serei. Espero.